Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, queridos irmãos e irmãs, amigos também associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo, da espiritualidade, da teosofia que vocês acessam em www.levir.com.br. Uma boa noite a todos, está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre aqui na Esotérica FM, contando com a sua audiência e trazendo para todos que estão procurando aqui os melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre falando da espiritualidade humana, meus amigos, sempre com a apresentação aqui do coordenador da Loja Esotérica Virtual, Osmar de Carvalho. Então, meus amigos, como sempre, vamos iniciar esse programa elevando a nossa frequência vibratória, relaxando o nosso corpo e colocando a serviço da verdade una, da mensagem dos grandes mestres da Fraternidade Branca, este canal de comunicação. Então, a todos que quiserem me acompanhar, vamos proceder uma harmonização, uma meditação que irá nos harmonizar e elevar a nossa consciência para podermos melhor compreender os temas que serão abordados no programa de hoje. Vamos nos sentar tranquilamente, procurando descruzar os braços e as pernas para que a energia flua mais tranquilamente, mantendo a nossa coluna o mais que possível ereta. Vamos inicialmente relaxar todo o nosso corpo físico, deixando as tensões, soltando o peso dos ombros, nos braços, nas nossas pernas. Vamos procurar relaxar toda a musculatura da nossa face, soltando a pressão do nosso maxilar. Em seguida, meus amigos, vamos harmonizar também as nossas emoções, observando a nossa respiração, que ela seja lenta e profunda. Vamos observar cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos as nossas emoções, o nosso corpo astral. E vamos deixar a mente livre de qualquer imagem, das memórias do dia a dia. E fixemos nossa atenção no ponto dos nossos corações, percebendo, sentindo o batimento cardíaco deste órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Sintamos todo o nosso corpo pulsando com o nosso coração. E com o poder da nossa mente, amigos, amigas ouvintes, vamos visualizar no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca que irrompe como uma alvorada de luz espiritual. Essa luz se expanda, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos. Que essa luz preencha todo o nosso ser e que ela se propague além do nosso corpo, pela nossa aura, encontrando a luz universal que banha todos os seres. E nesse instante, meus amigos, nos ligamos de coração a coração com todos aqueles que estão acompanhando ao vivo esse programa e todos aqueles que nos ouvirem posteriormente. Vamos procurar elevar as nossas consciências e compreender profundamente o significado das palavras do mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, amigos e amigas ouvintes, uma vez mais, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Lux Esotérica desta noite. Estamos transmitindo hoje aqui ao vivo, continuando com vocês esta saga dos nossos programas que visam trazer aqui o estudo comentado dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, e sempre falando de espiritualidade humana com vocês, queridos ouvintes. Se você tem uma sugestão de texto aqui que vocês gostariam de ver aqui trabalhado no nosso programa, meus amigos, se comuniquem conosco aqui pelos formulários Fale Conosco, aqui na página da rádio, ou então na página da Loja Esotérica Virtual. Estamos sempre abertos aqui para os seus comunicados, suas críticas, seus elogios, suas perguntas, tudo que vocês quiserem aqui indagar para nós e nós pudermos de alguma forma responder dentro das nossas limitações, sempre estaremos à disposição dos nossos ouvintes. E nessa fase do nosso programa, meus amigos, estamos trabalhando este maravilhoso livro, A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. O livro que é constituído de perguntas e respostas, esclarecendo tópicos muito importantes que geram muitas dúvidas sobre a visão esotérica, sobre a vida, sobre a doutrina teosófica. Blavatsky realmente conseguiu o seu objetivo com esse livro, que era de esclarecer, de popularizar um conhecimento de teosofia. Teosofia, meus amigos, que é a doutrina promulgada pelos mestres da Grande Fraternidade Branca, e Helena Petrovna Blavatsky foi a primeira entre muitos, muitos e muitos iniciados que a Fraternidade Branca fizeram com que surgissem no mundo e trouxessem novamente, meus amigos, pois essa doutrina não é novidade, não é nova, na verdade é o conhecimento mais antigo que existe nesse planeta, e esse conhecimento não foi trazido, como muito bem disseram mestres que se comunicaram com os discípulos, meus amigos, esses conhecimentos não foram trazidos para apenas um punhado de pessoas, mas sim para toda a humanidade, para todos aqueles que estão buscando, e o nosso programa aqui está a serviço, meus amigos, desta mensagem. Custe o que custar, com todos os sacrifícios pessoais e também todo o esforço que é requerido para que esta mensagem, meus amigos, esteja à disposição de vocês aqui ao vivo. Nós agradecemos muitíssimo a participação de vocês e também a qualquer hora do dia ou da noite, da madrugada, no dia útil, no feriado, no fim de semana, vocês encontram aqui na opção Lux Esotérica do menu da página da rádio e lá na seção de áudio da Loja Esotérica Virtual os mais de 100 programas que nós já enviamos ao ar estão todos à disposição para vocês acessarem estes conhecimentos, meus amigos. Mas vamos então entrar aqui no tópico do dia do livro de Helena Petrovna Blavatsky, que é A Chave para a Teosofia. Chegamos aqui no tópico da origem da alma humana, meus amigos. respondendo a indagações que lhe foram feitas, Blavatsky vai responder inicialmente aqui a primeira pergunta, que foi a seguinte: como se explica, então, que o homem seja dotado de um espírito e de uma alma? De onde eles procedem? Porque anteriormente, se vocês se recordam, meus amigos, no último programa nós estávamos falando aqui sobre a poderosa figura de Deus, meus amigos, como os ocultistas entendem a Deus, como a teosofia, como os conhecimentos esotéricos nos falam da grande alma universal, meus amigos, da onde tudo emana. Mas que nós, seres humanos, na verdade, estamos habitando no universo uma célula desta grande alma universal, que é o nosso sistema solar, meus amigos. E o nosso sistema solar, ele é dominado por uma poderosíssima entidade espiritual, aquele que é denominado o Logos Solar, o grande emanador de toda a vida, aquele que, com o poder da sua consciência, fez com que se juntasse nessa região do espaço sideral, meus amigos, dentro da nossa galáxia, toda a matéria foi por ele acreada dentro de um grande vórtice, e que fez com que acendesse esta maravilhosa e intensa fonte de energia, meus amigos, da qual todos nós dependemos, que é o Sol. Mas por trás do Sol material, meus amigos, está o Sol oculto, o Sol espiritual, o Verbo que nos falam as Escrituras Sagradas, meus amigos. Logos, do grego, quer dizer Verbo. E Verbo significa vibração, meus amigos. Por isso que todos os evangelistas e o próprio Gênesis, meus amigos, mencionam que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. E São João, o evangelista, nos menciona que no início era o Verbo, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, meus amigos. Então, o Verbo, a grande vibração criativa, aquilo que os hindus chamam de Ishvara, meus amigos, ou também Brahma, aquele Deus emanador, criador, que sustenta esse nosso universo imediato, meus amigos, que é o sistema solar. Como nós falamos já no outro programa, nós vivemos dentro desse círculo, meus amigos, de atividade cósmica. Existe um anel que é conhecido no ocultismo como o cordão, o sublime cordão dos anjos, uma área do espaço, meus amigos, aonde existe a vida do nosso sistema, e a estrela mais próxima, meus amigos, está muito, muito distante. Está a cerca de 4 anos-luz de distância. São muitos e muitos trilhões de quilômetros de distância, meus amigos. Então nós temos que, tendo esse conhecimento, agir de acordo com ele. Porque tudo aquilo que nós julgamos bom, meus amigos, tudo aquilo que nós julgamos como superior nas religiões que invocam incessantemente a Deus, pedindo por proteção, pedindo por luz, tudo isso, meus amigos, se refere ao Logos Solar, se refere ao Deus que sempre foi cultuado no passado, na figura do disco solar. E nós vemos que o próprio cristianismo, meus amigos, também é um culto solar disfarçado, porque infelizmente as grandes massas não é informado de que desde épocas remotas sempre se soube que por trás dessa maravilhosa e magnífica estrela que é o nosso Sol está também a vida espiritual, da onde tudo emana. E o termo que melhor se refere ao Logos, meus amigos, a Deus, é não de Criador, porque realmente não existe separação entre nós e a divindade. Não existe separação entre Deus e a natureza, entre Deus e nós, os seres humanos, porque nós fomos emanados da sua própria substância. Então, com ele, nós estamos permanentemente unidos na figura da nossa chispa divina. Então, o homem jamais deverá se sentir órfão, jamais deverá se sentir abandonado, porque nós estamos permanentemente ligados a ele, e no coração de cada um de nós brilha, meus amigos, a própria essência de Deus. Então, essas perguntas que vão ser feitas nesse instante a Blavatsky, ela vai responder mediante este conhecimento, meus amigos. Então, essa primeira pergunta: como se explica então que o homem seja dotado de um espírito, de uma alma, e de onde procedem? Blavatsky vai responder o seguinte: eles procedem da alma universal, e não certamente concedidos por um Deus pessoal. De onde procede, e aí ela pergunta, de onde procede o elemento úmido na água viva? Do oceano que a rodeia, no qual vive e respira, ao qual volta quando se dissolve. E o entrevistador de Blavatsky pergunta em seguida: então, vocês negam que a alma seja dada ao homem por Deus? E Blavatsky diz o seguinte: somos obrigados a isso. A alma, de que se fala no capítulo 2 do Gênesis, né, no versículo 7, é, conforme está escrito, a alma vivente, ou o nefesh, a alma vital, com que Deus, nós dizemos a natureza e a lei imutável, dota o homem assim como aos animais. De modo nenhum é a alma que pensa, a mente, e muito menos o espírito imortal. E o entrevistador de Blavatsky então diz o seguinte: farei a pergunta de outro modo. É Deus quem dota o homem de uma alma humana, racional, e de um espírito imortal? E Blavatsky diz o seguinte: da forma como foi colocada a questão, não podemos estar de acordo. Uma vez que não acreditamos em um Deus pessoal, como podemos crer que dote o homem de alguma coisa? Em consideração ao argumento, supondo-se um Deus que tome sobre si o risco de criar uma alma nova para cada recém-nascido, tudo o que se pode dizer é que dificilmente se pode considerar a semelhante Deus dotado de sabedoria ou previsão. Outras dificuldades e a impossibilidade de conciliá-las com a piedade, com a justiça, a equidade e onisciência que se atribuem a Deus são outros tantos obstáculos contra os quais se arrebenta constantemente aquele dogma teológico. Naturalmente, meus amigos, Blavatsky, que ela responde a essas questões, principalmente respondendo àqueles que têm aquela visão judaico-cristã, que imagina que a cada vida Deus cria, no momento da concepção de um novo ser, de um novo ser humano, uma nova alma. E isso, meus amigos, é um grande problema que o cristianismo criou para si mesmo, quando ele historicamente foi abandonando o conhecimento antigo, o conhecimento que existiu e que existe no judaísmo, de que a alma não é criada no momento do nascimento, meus amigos, da concepção, mas sim que ela tem uma pré-existência. Ou seja, que a alma, distintamente do corpo, que é criado num determinado momento, nós sabemos que o corpo físico, ele nasce quando óvulo e espermatozoide se encontram, e o óvulo sendo fecundado, ele começa um processo de desdobramento, de multiplicação celular. Então aquele primeiro momento de divisão celular do óvulo é o momento do nascimento do corpo físico. Mas nós sabemos, meus amigos, todos nós temos esse conceito de que o que seria do homem se junto a ele não estivesse a sua natureza espiritual, a sua alma, meus amigos. E, além disso, também a sua partícula divina, o seu espírito. Porque esse conhecimento, como muito bem expôs nosso querido irmão Marcelo Rezende, bispo da Igreja Católica Liberal, no último domingo, quando ele, na Loja Teosófica São Paulo, falou sobre o processo da reencarnação e da ressurreição, palestra essa que esta semana vai estar disponível na íntegra, meus amigos, para vocês ouvirem lá na Loja Esotérica Virtual. Ele demonstrou por muitos e muitos textos do judaísmo e do cristianismo primitivo, meus amigos, que os judeus, porque todo o cristianismo se origina do judaísmo, lá havia esse conhecimento muito claro. Isso está tacitamente colocado, meus amigos, de diversas formas no Velho Testamento, de que se conhecia que a alma sobrevive à morte do corpo, que a alma transmigra e que ela então vai tendo sucessivas existências na matéria. Porque o Velho Testamento fala diversas vezes, diversas passagens, onde se coloca que determinados atos, determinados crimes sofrem uma condenação por várias gerações, meus amigos. Então, se não pudesse haver, meus amigos, o retorno da alma, como que então seria aplicado o castigo para as próximas gerações? Será que aquele texto estaria dizendo de que os povos do futuro deveriam sofrer com os atos do passado, dos seus antepassados, sem ter nenhuma relação com o que aconteceu, meus amigos? Porque realmente fica um buraco no entendimento do cristão, né, comum, aquele que não se dedica a estudar comparativamente ou de uma forma mais aprofundada a própria tradição judaico-cristã, de que realmente o que evolui, meus amigos, não somos nós aqui apenas na matéria, mas sim que nós estamos conectados a um princípio superior, a um princípio cósmico, que é a nossa alma, e que ela não é destruída, meus amigos, pela morte dos sucessivos corpos que nós ocupamos. Agora, isso não quer dizer que nós aqui, meus amigos, vamos continuar na próxima vida com as mesmas características, obviamente nem com o mesmo nome, nem com os mesmos conhecimentos. Porque a alma, meus amigos, ela só retém o que é bom, o que é superior, o que é impessoal, as qualidades. E é isso que é levado de uma encarnação para outra, juntamente com as energias, com os registros kármicos, que ficam indelevelmente gravados na nossa alma. E são esses registros que fazem com que nas vidas futuras nós venhamos a receber tanto o prêmio, tanto a felicidade, tanto os sofrimentos, tanto todas as dificuldades que possam advir de atos que nós cometemos em vidas passadas. Porque, meus amigos, existem atos que são tão negativos que repercutem por muitas e muitas encarnações. Da mesma forma que existem atos positivos pelos quais nós colhemos muitos e muitos frutos. Então nós temos que ter confiança, meus amigos, nessa lei imortal, perene da natureza, que é a lei do equilíbrio. Uma lei que não é cega, meus amigos, é uma lei inteligente. Ela traz de volta tudo aquilo que nós lançamos para o universo. Então nós temos que ter muito cuidado, temos que realmente avaliar muito bem antes de emitir qualquer coisa para o universo, porque a semeadura é livre, meus amigos, mas a colheita é obrigatória. Então vamos realmente ficar espertos, porque, como bem diz as escrituras, meus amigos, e também a sabedoria popular, quem semeia vento vai colher realmente tempestades, meu amigo. Então vamos semear coisas harmônicas, vamos principalmente procurar compreender a nossa própria natureza, o nosso próprio Dharma, o nosso dever, meus amigos, porque a alma, meus amigos, ela não é uma dádiva aqui, que Blavatsky está tentando aqui realmente aos trancos e barrancos explicar. Ela não é dada de presente ao homem, meus amigos, porque nós somos parte do processo uno do universo. A alma que nós dizemos que é nossa, na verdade é apenas um alvéolo da grande alma universal. E a chispa divina emanada em nós, meus amigos, é apenas uma manifestação, uma multiplicação de um grande processo cósmico que não começou conosco, não começou no sistema solar, nem com o nosso logo solar, mas sim provém realmente de mistérios praticamente insondáveis. Então, a doutrina de que, né, doutrina que foi sendo desenvolvida teologicamente, diga-se de passagem, de que Deus, na verdade, cria uma alma nova para cada nascimento, meus amigos, essa doutrina, ela tem problemas sérios, né? E muitas pessoas imaginam que só pode ser assim porque nós vemos aí que a população do planeta só está aumentando, né? Então, às vezes, se indagam para pessoas como nós que creem na reencarnação, que temos até um conhecimento profundo sobre a sua existência, meus amigos. Como é que é, então, que a gente vê aparecer tanta gente, né? Se Deus não está criando essas almas, da onde é que estão vindo as almas, né, do plano espiritual? E será que elas não estão realmente sendo criadas para encarnar aqui na Terra? E essas pessoas realmente nunca estudaram nada da teosofia, do ocultismo, do esoterismo, meus amigos, não sabem nada de que realmente existe um grande processo da emanação das chispas divinas, meus amigos. Periodicamente, o verbo divino do nosso sistema solar, ele de si mesmo, meus amigos, como diziam os egípcios do deus Aton, de si mesmo, sem um segundo, ele emite milhões e milhões de chispas, de partículas, de pequenas fagulhas daquela chama universal que reina absoluto no nosso sistema. São as chamadas ondas de vida, meus amigos. E para vocês terem uma ideia, nós já mencionamos isso diversas vezes aqui no nosso programa. Me perdoem aqueles que já ouviram isso várias vezes e obviamente vão achar que eu estou me repetindo. Realmente estou repetindo esse dado que é muito importante. Na nossa onda de vida, meus amigos, que foi emanada num determinado momento histórico, do centro da vida do sistema solar, estão presentes 60 bilhões de chispas divinas. E nós somos um grupo, meus amigos. Nós estamos evoluindo conjuntamente essas 60 bilhões de chispas divinas, 60 bilhões de espíritos, de raios daquele sol uno da sabedoria e da espiritualidade. E a nossa onda de vida não é a única, meus amigos. Simultaneamente, em outros momentos históricos, antes de nós e depois que a nossa onda de vida foi emanada, antes já haviam sido emanados outras chispas divinas, e depois que nós entramos no processo evolutivo, também já foram emitidos outras chispas. Então, esse sistema solar e o nosso planeta especificamente é um palco de uma grande, grande evolução, onde chispas divinas ocupam, amigos, as diversas formas ou as diversas modalidades de existência que são possíveis aqui nesse planeta. Antes até do mineral, no vegetal, no animal, no reino hominal, como seres humanos, que é a nossa atual posição, e além da nossa existência humana, existe também o reino angélico, que envolve também o reino arcangélico, e seres cósmicos, meus amigos, dos quais nós nada sabemos, da qual nós muito parcamente podemos imaginar o que eles fazem no universo. Então, quando as escrituras sagradas cristãs, meus amigos, nos falam do reino de Deus, nós devemos imaginar realmente infinitas escadarias, né? Graus, degraus que são ocupados por seres cósmicos, entre os quais está a nossa humanidade. Nós somos seres co-criadores juntos com a divindade. Nós não estamos sozinhos nesse planeta, estamos evoluindo com outras ondas de vida. Então, esta teoria que é a defendida pelos ocultistas, e no segundo bloco do nosso programa nós vamos falar mais sobre isso e como realmente fica absurdo, meus amigos, sustentar que Deus está lá monitorando as pessoas e criando almas cada vez que as pessoas resolvem pôr em funcionamento os processos biológicos. Vão ser esses os argumentos que Blavatsky vai lançar a mão aqui, nós vamos trazer para vocês no segundo bloco. Pois agora nós vamos fazer aquele intervalinho para tomar aqui o nosso suco aqui, nos refrescar um pouquinho. Vocês também podem fazer isso agora nesse momento. Quem ficar aí ouvindo vai acompanhar uma mensagem da loja esotérica virtual, chamando, convidando aqueles que quiserem nos auxiliar para manter a nossa estrutura aqui, meus amigos. Nesse momento existem 7 computadores, 7 servidores no Brasil e no exterior funcionando, consumindo energia elétrica, consumindo banda de internet para que essa nossa comunicação seja possível, meus amigos. E essa estrutura precisa ser mantida. Contamos com o apoio de vocês que quiserem e tiverem condições de nos apoiar. Então, muito obrigado, meus amigos, pela audiência. Vamos finalizando aqui o primeiro bloco do programa. Depois do intervalo, nós voltaremos continuando os estudos do livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Voltamos já, amigos. Sim, meus amigos, e voltamos ao vivo aqui com o programa Lux Esotérica. E alguém aqui no estúdio me avisou que eu errei na conta. Na verdade, não são 7 computadores, são 8 servidores, meus amigos, de internet, que estão funcionando nesse momento para que vocês recebam o nosso programa aqui no estúdio. Nós temos 2, temos mais um aqui na outra sala gravando de backup aqui o programa. Temos um servidor contratado na King Host lá em Porto Alegre, temos um servidor de conteúdo contratado na Local Web aqui em São Paulo, e temos no exterior em Nova York e na cidade de Houston também servidores de stream, meus amigos. São 8 servidores que estão de pé nesse momento se comunicando com 51 amigos que estão ao vivo aqui nesse instante nos ouvindo, meus amigos. Muitíssimo obrigado pelo prestígio, pela audiência. Esse maravilhoso gráfico aqui que eu tenho na minha frente aqui no programa da rádio, indicando que nós realmente estamos conectados nesta egrégora de estudos. Também agradecemos a vocês que estão me acompanhando em outros horários aqui pelas opções Lux Esotérica aqui no menu da rádio e na seção de áudio da loja Esotérica Virtual. Também nos CD-ROMs que no futuro serão distribuídos com esse material. E estamos trabalhando, meus amigos, sobre o livro de Helena Petrovna Blavatsky, A Chave para a Teosofia, falando sobre a questão da alma humana. E Blavatsky havia dito aqui sobre as dificuldades realmente de se compreender aquela visão tradicional cristã, né? Muito católica, muito protestante às vezes, que diz, né, que a cada instante que é concebido fisicamente o ser humano, que Deus cria ali uma nova alma, né? E o indagador de Blavatsky vai continuar exatamente desse ponto perguntando: mas quais são as dificuldades a que se refere, né? E Blavatsky diz o seguinte: nesse momento me ocorreu um argumento incontestável, dirigido um dia na minha presença por um sacerdote budista senegalês, pregador famoso, a um missionário cristão, homem nada ignorante, bem preparado para a discussão pública, como a em que foi apresentado este argumento. Isto era perto de Colombo, e o missionário havia desafiado ao sacerdote, né, Mejituvat, né, esse era o nome do sacerdote budista, a que apresentasse as razões pelas quais os pagãos, né, chamando os budistas de pagãos, não admitem, né, as posições da teologia cristã. Pois bem, o missionário saiu, como de costume em casos semelhantes, muito, né, chateado daquela memorável discussão. E o indagador de Blavatsky diz o seguinte: então gostaria de saber o que aconteceu. E Blavatsky então rememora essa história dizendo o seguinte: foi o seguinte, o sacerdote budista começou por perguntar ao padre se o seu Deus havia dado os mandamentos a Moisés para que fossem cumpridos pelos homens, mas para serem violados por ele próprio, por Deus. E o missionário rebateu indignado. Pois bem, disse seu adversário, disse-nos que Deus não admite exceção a esta regra e que não pode nascer nenhuma alma sem sua vontade. Deus proíbe o adultério, entre outras coisas, e, sem dúvida, afirma ao mesmo tempo que é ele quem cria cada recém-nascido e o dota de uma alma. Temos que concluir, então, que é obra de seu Deus os milhões de criaturas nascidas no crime e no adultério? Que seu Deus proíbe e castiga a violação de suas leis e que, apesar disto, cria cada dia e a cada momento almas para essas mesmas criaturas? Conforme a lógica mais elementar, esse Deus é cúmplice no crime, uma vez que sem sua ajuda e intervenção, aqueles filhos da luxúria não poderiam haver nascido. Onde está a justiça, castigando não apenas aos pais culpados, mas até a inocente criatura feita por esse mesmo Deus, de quem vocês tiram toda a culpa? E o missionário cristão então olhou o seu relógio e concluiu que já era tarde para continuar com essa discussão. E o entrevistador de Blavatsky também arremata ainda, para ficar pior ainda: esquece que todos esses casos inexplicáveis são mistérios e que nossa religião, né, a religião cristã, nos proíbe de analisar os mistérios de Deus? E Blavatsky respondeu: não, não esquecemos, mas simplesmente rebatemos tais impossibilidades. E também não queremos fazer acreditar naquilo que cremos. Respondemos somente às perguntas que nos fazem, só que temos outro nome para os seus mistérios, né? E esse tópico também continua, meus amigos, quando se indaga a Blavatsky, né, sobre os ensinamentos budistas com respeito à alma, meus amigos, porque é uma outra visão que se dá, né? E o indagador de Blavatsky pergunta: o que ensina o budismo com relação à alma? E Blavatsky responde: depende se a referência é ao budismo exotérico, popular, ou aos seus ensinamentos esotéricos. O primeiro, né, o budismo popular, explica no catecismo budista: considera a alma como uma palavra empregada pelo ignorante para expressar uma ideia falsa. Se cada coisa está sujeita à mudança, deve-se incluir então ao homem, e cada parte material dele deve mudar. O que está sujeito à troca não é permanente, portanto, uma coisa inconstante não pode ter uma sobrevivência imortal. Isto parece claro e definido, mas quando chegamos à questão de que a nova personalidade, em cada renascimento sucessivo, é o agregado dos skandhas ou atributos da antiga personalidade, e perguntamos se essa nova agregação de skandhas é também um novo ser, onde não restou nada do último, lemos que, isso citando a obra Catecismo Budista, em determinado sentido é um novo ser e em outro não é. Durante esta vida, os skandhas mudam continuamente. Enquanto que o homem AB de 40 anos, com relação à personalidade, é idêntico ao jovem AB de 18, sem dúvida, pelo desgaste e reparação contínuos do seu corpo e a mudança de inteligência e caráter, é um ser diferente. Não obstante sua velhice, o homem recolhe com justiça a recompensa ou os sofrimentos correspondentes a seus pensamentos e ações de cada período anterior da vida. Da mesma maneira, o novo ser, sendo em cada renascimento a mesma individualidade de antes, mas não a mesma personalidade, ou uma forma diferente ou nova agregação de skandhas, recolhe com justiça as consequências dos seus atos e pensamentos em uma existência anterior. E isso, meus amigos, nos traz um campo muito fértil para nós comentarmos aqui, porque vocês que provavelmente conheçam o budismo sabem que há realmente correntes diferentes do budismo, sendo que uma delas, obviamente, não acredita em qualquer coisa transcendental que exista no ser humano, né? Chamando aquilo que nós chamamos de alma, de espírito, como uma impossibilidade. Mas não é isso que ensina o budismo esotérico, ou seja, o budismo que tem mais a ver com as doutrinas esotéricas do Ocidente, com o hermetismo, com tudo aquilo que realmente nós temos exposto nesse programa, com a teosofia principalmente, porque esse esoterismo conhece realmente minúcias, meus amigos, do que acontece com a chamada transmigração das almas, meus amigos. Mas esse ponto que foi exposto, ele é importante saber, meus amigos, porque a ilusão da nossa percepção é muito grande, né? Porque se nós perguntarmos, se nós aqui, cada um de nós que está aqui, eu que estou apresentando o programa e vocês que estão aí me ouvindo, né? Nós somos a mesma pessoa do que aquela pessoa quando nós éramos bebezinhos, nós pesávamos 3, 4 quilos de peso. Nós somos a mesma pessoa hoje do que aquela pessoa que foi criança, que foi adolescente, que cresceu, que se instruiu? A resposta, obviamente, meus amigos, é sim e não, porque foi mantida uma certa coerência na consciência, né? Nós retivemos a consciência de que nós somos nós mesmos, mas nós fomos mudando nesse processo. Ou seja, aquilo que nós achamos que é tão definido, na verdade, sofreu uma mutação. E com relação à encarnação é a mesma coisa, né? A nossa vida de hoje, a nossa personalidade é a mesma da encarnação passada? Sim ou não? Naturalmente que existe uma continuidade de algo, mas é claro, meus amigos, que a vida que nós temos hoje aqui é diferente do que a nossa vida anterior. E o fato de nós não nos recordarmos nada, meus amigos, dessa vida anterior, tem uma explicação muito clara. Porque quando nós nascemos aqui desta vez, nós formamos um novo corpo, um novo cérebro, criamos um novo corpo emocional, um novo corpo mental inferior. E nesses corpos não está a informação do que nós fizemos na outra vida, não existe realmente a informação do que nós fizemos no passado. Essa informação se encontra, meus amigos, no ponto do nosso mental abstrato, da mente abstrata, que é o primeiro ponto que transmigra, meus amigos, entre uma vida e outra. Então, isso nós podemos dizer muito claramente para vocês, meus amigos. Se vocês quiserem se lembrar das suas encarnações passadas, não procurem isso no corpo, nem nas suas emoções, nem na sua mente racional. Essa informação não está aí. Mas pela meditação profunda, pelo êxtase, meus amigos, da meditação, cada um de nós poderá um dia recobrar não só uma encarnação, meus amigos, mas todas elas. Na verdade, toda a informação está guardada, meus amigos, porque a informação não se perde, meus amigos. Nada no universo se perde. Isso aí, Lavoisier já definiu isso na ciência, e isso se aplica ao espírito também, meus amigos. Não existe criação, não existe destruição no universo, meus amigos. Só existe transformação. Sempre uma coisa é transformada em outra. Então, quando nós vemos alguma coisa na nossa frente e nós captamos uma imagem, nós lemos um texto, nós vemos um programa de televisão, ou quando vocês me ouvem aqui nesse programa, tudo isso vai para a mente de vocês e é jogado para cima, para a alma de vocês, e essas experiências, elas são inscritas, meus amigos, no chamado Akasha. Akasha, que é um termo hindu que os ocultistas ocidentais chamam da alma do mundo, a este nível, meus amigos, da existência, onde realmente a energia pode ser armazenada indefinidamente. Então, tudo que nós fomos, meus amigos, desde que nós começamos a evoluir, tudo isso está guardado. É um tesouro, meus amigos, que cada um de nós vai acessar tão logo nós atinjamos o esclarecimento e a nossa perfeita evolução. E isso, meus amigos, aconteceu com muitos e muitos iniciados desse planeta, homens santos, homens que realmente escaparam da ilusão da separatividade, da ilusão dos sentidos, e não por acaso foram chamados de iluminados, meus amigos. Assim como foram os 24 Tirthankaras, os grandes iluminados que são mencionados no jainismo, que precederam aquele que nós chamamos hoje em dia de o Buda, o iluminado, o primeiro daquelas 60 bilhões de almas, meus amigos, que nós mencionamos, a primeira delas que atingiu a plena libertação de todas as ilusões, que realmente galgou o cimo, meus amigos, da montanha da evolução, foi o príncipe Siddhartha Gautama em Kapilavastu, na Índia, meus amigos. Este foi o primeiro. Mas aquele evento daquela vida, como o príncipe Siddhartha, na verdade foi a culminância de uma caminhada, meus amigos. O próprio Buda disse aos seus discípulos, e isso foi gravado, foi relembrado nos diversos tratados budistas, que ao atingir essa iluminação, o Buda se recordou de todas as suas encarnações humanas, e também atingindo a recordação das suas encarnações no reino animal, aonde Siddhartha mencionou, para apenas efeito de ilustração, que ele teria, numa das últimas encarnações no reino animal, que ele teria sido um javali. E esse javali é muitas vezes desenhado, representado pictoricamente nas histórias budistas. E dentro de nós está também essa informação, meus amigos. Se eu estou falando alguma bobagem para vocês, eu espero que mais cedo ou mais tarde vocês confirmem ou não essa história, mas pela própria experiência de vocês. Porque o ocultismo nos ensina isso, mas nós não estamos pedindo para vocês serem crentes dessa informação. Apenas mantenham, retenham isso na consciência de vocês, de que a informação não é destrutível, meus amigos. E isso tem um problema sério, meus amigos, algo que nós devemos considerar, é o que nós colocamos para dentro da nossa consciência, porque tudo que nós colocamos para dentro do nosso ser fica lá e fica ativo, meus amigos. Não existe informação que fique desperdiçada, que fique lá debaixo do capacho do nosso cérebro. Não existe isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós colocamos na nossa cachola, porque realmente isso é que vai facilitar ou vai dificultar a nossa evolução. Mas voltando lá no ponto, meus amigos, que foi abordado por Blavatsky, realmente é uma impossibilidade técnica que Deus esteja criando do nada as almas que estão nascendo, meus amigos. Porque senão ruiria o castelo lógico, teológico do cristianismo, porque nós vemos desde o judaísmo se mencionarem as leis divinas, de que Deus teria trazido para Moisés, para Abraão, os divinos mandamentos, e ali realmente se afirma que o homem, que o ser humano, o homem e a mulher, não devem trair, que eles não devem cometer o adultério, que deve se respeitar, né? Se bem que, lamentavelmente, a visão sempre foi muito machista, muito chauvinista, de que o homem não deve desejar a mulher do próximo, né? Mas com certeza também a mulher não deve desejar, né, o homem da outra parede, do outro casal, porque isso seria um pecado, seria um crime ante os olhos de Deus. Mas nós sabemos, lamentavelmente, que existem os adultérios, existem aquelas concepções, a gravidez não desejada, não planejada, meus amigos, e lamentavelmente também existe o estupro, existem os crimes sexuais, onde, mesmo sendo um crime, meus amigos, existe a concepção física. Então, como é que se explica isso, meus amigos, de que se Deus estivesse ali criando naquele instante da concepção, né, naquelas horas que se seguem após a cópula sexual, porque Deus então criaria ali uma alma para habitar aquele fruto do pecado, aquele fruto do crime, do estupro, de todos esses problemas, meus amigos? Isso realmente é um absurdo teológico, e obviamente não é isso que acontece, meus amigos. Na verdade, existem milhões e milhões de espíritos humanos desejando vir até a matéria, ter a experiência, meus amigos, e realmente a qualquer oportunidade realmente vai ser associada uma alma naquele off. E, obviamente, que nós sabemos também que não é toda relação sexual que é contemplada com a concepção, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais de 100 e tantos milhões de relações sexuais humanas diariamente, e nós sabemos que apenas uma fração, muito menos do que 1% disso, é que é contemplado com a concepção, porque senão a explosão demográfica seria mais rápida do que acontece hoje em dia. Mas realmente nós já somos 7 bilhões sobre esse planeta, meus amigos, e sinceramente, pelo meu cálculo, eu acho que tranquilamente nós vamos chegar perto de 20 bilhões de pessoas encarnadas no plano físico, o que seria realmente um número ideal perante os 60 bilhões que estão nos planos espirituais, todos, meus amigos, desejando vir aqui para o físico, que é realmente onde a evolução acontece. Muita gente reclama, muita gente gostaria de estar lá no plano espiritual, porque aqui a gente sofre muito, porque as coisas aqui são muito penosas, meus amigos, mas essa não é a verdade do universo. A verdade do universo, meus amigos, é que nós viemos, cada um de nós está aqui na matéria para se transformar num mestre. Cada um de nós veio aqui para enfrentar, sim, essas dificuldades, mas para dominar essas dificuldades e para fazer prevalecer sobre essas dificuldades, sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente, nós devemos aprender a prevalecer o nosso espírito, a nossa alma, meus amigos. E Deus realmente está totalmente inocente nisso. Na sua onisciência, meus amigos, ele já fez o seu serviço emanando as chispas divinas. E cada um de nós, meus amigos, está evoluindo por meio dessas experiências, e não existe realmente presente. Ninguém está dando nada de graça no universo, meus amigos. Cada um de nós tem estritamente aquilo que merece. Aqueles que têm dons, aqueles que têm caráter, que têm realmente capacidades que muitas vezes se manifestam de uma maneira inata desde a infância, pessoas que são mais equilibradas, que são dotadas com senso artístico, senso estético, com capacidades matemáticas, linguísticas, e que desde a juventude demonstram uma solidez de caráter, um tipo humano mais sóbrio, mais sólido, meus amigos. Isso não é presente de Deus, meus amigos. É, na verdade, algo que essas almas obtiveram através de muito sofrimento, aprendendo o que é real e o que é ilusório, dando cabeçada muitas vezes, meus amigos, dentro desses caminhos que nós trilhamos. Porque ninguém está dando nada de presente para ninguém, meus amigos. Nós somos o que somos e cada um de nós tem que pelejar, meus amigos, pelo crescimento. Nós temos que realmente abandonar ideias simplistas, ideias pueris, meus amigos, e esperarmos e ficar esperando cair alguma coisa do céu. Nós temos que ir atrás, temos que nos aperfeiçoar e temos que confiar, meus amigos, que dentro de nós existe sim algo que vai ser transmitido lá para frente. E a cada oportunidade que a gente vem aqui sobre a matéria, nós crescemos um pouquinho, e quanto mais nós nos dedicarmos a esse lado interno, maior será o nosso crescimento. É essa a mensagem que nós deixamos com vocês, meus amigos, no dia de hoje. Muito felizes aqui por estar a serviço dessa grande obra de iluminação, de esclarecimento, daquelas almas que estão buscando esses conhecimentos ocultos, esotéricos, teosóficos. Nós estamos aqui a serviço de vocês, é a nossa satisfação, a nossa alegria. Então vamos fazer uma última vibração, quem quiser, por favor, me acompanhe. Vamos fechar os nossos olhos, uma vez mais buscando sentir o batimento cardíaco. E com o poder da nossa mente, visualizemos, meus amigos, no centro dos nossos corações, aquela chispa divina, a joia cintilante do nosso espírito, a partícula divina que em nós habita, brilhando intensamente, uma pedra preciosa da mais pura luz divina, cintilando sobre o lótus dos nossos corações. Que essa luz ilumine todo o nosso corpo, se propagando, meus amigos, pelo universo. Que essa luz ilumine os nossos caminhos e ela se propague pela nossa estrada, que ela seja iluminada pela luz da nossa alma e do nosso espírito. Nesse momento solene, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos e irmãs, que assim seja, que o Espírito da Verdade repouse sobre nós, que a bênção dos mestres esteja também sobre as nossas cabeças, que brilhe nos nossos corações sempre a nossa chispa divina. Agradecemos a audiência de todos e só podemos terminar esse programa desejando a todos uma boa noite, um bom descanso, que nós possamos retornar aqui numa próxima oportunidade com muita saúde, com muita disposição, muito entusiasmo, para continuarmos estudando esses temas espirituais junto a vocês. Agora vai prosseguir a programação musical da Esotérica FM, sempre interativa com os nossos ouvintes. Temos aí músicas que foram programadas antes até do programa se iniciar, pelas nossas ouvintes, que agradecemos muitíssimo. E nos despedimos enviando a todos um grande e fraterno abraço. Até a próxima apresentação, meus amigos, do programa Lux Esotérica.